E aí galera, eu sou o Nayan, baterista do Macaco Bong. Vocês vão escutar agora o Falsos Conejos, uma banda da Argentina, instrumental, que a gente conheceu há uns 2 anos atrás lá, quando a gente foi fazer uma turnê. A galera, sangue boa pra caralho, deu um suporte pra gente. E tem um som muito bom, lançaram agora o disco pela Compacto Rec, tá aí na internet, que é compactorec.wordpress.com. E baixar o disco da galera, que é de graça e tá muito bacana. Isso aí, Falsos Conejos.